Agora vem um momento muito legal. Uma homenagem que o Dirceu Maravilha, grande locutor, fez aqui pra gente estar no 97. É verdade, um gol narrado com todos nós, né? E na sequência, um quadro do Provolone que é imperdível. É uma sátira do Mês Redondo, é o Mês Oval. Futebol e quebra-pau, debate, que tava aqui, sabe quem? Quem? O Chico Lang, tava aqui participando, aquela coisa. O Chico Lang é a porrada. É, porra. Ouve aí, então. Aqui estamos fazendo a diferença pra você. Energia 97.7. Um jeito fácil e diferente de fazer o programa do final da tarde. Bola rolada, bola tocada para Domênico. Ele domina, recolhe, mete a bola na frente, a bola para Provolone. Esse faz a ginga de corpo. Dominou, empurra a bola com sombra. Vai tentar na tabela, empurrou para Português. Cheio de quase, dominou. Deu bola para RG. Lindo drible, linda volta. Dá bola para Benjamin. Benjamin rolou para Mano, fez a tabela, devolveu para RG. Bola para Mano, bola para sombra, para Provolone. Vem atacando a audiência, vai aumentando, recolheu, empurrou para o estádio, entrou, bola vai entrando, gol! Tá lá, estádio 97,7 Energia, é uma verdadeira festa no seu rádio, não tem talvez audiência outra vez, eu quero é mais, se for para o estádio 97 é só me chamar que eu vou, eu quero é mais, é hoje que eu só volto amanhã, tá lá o estádio, uma verdadeira festa no seu rádio. Estádio! Dirceu, Dirceu, Dirceu! Estádio 97, o único programa que só fala de futebol. Sim, opa, tá na hora. Começando mais um Mês Oval, futebol e quebra-pau. Viva palestra! Boa! Eu não tô entendendo esse hino aí. Lógico, meu imparcial, Chico. Viva palestra! Estamos ao vivo pela Rede Gaveta, o Gavetão de Escalação. Boa. Quero agradecer a expressiva audiência e Plutão. Obrigado pelos e-mails. Plutão. Apenas que não sei ler alienígena ainda. Esse programa que não é tribunal, mas tem muita audiência. Exclamação. Boa noite, Chico Lang. Boa noite. Acompanha a coisa de hoje. DJ. Quero dizer o seguinte. Sim. Meu destaque inicial. Sim. Mas vai logo o seu destaque inicial. É, se você deixar eu falar, eu falo. Tá ok. Posso falar ou não posso? Ainda tem um calmo pessoa pra falar. Tudo bem, mas eu tô começando a falar. Você já me interrompe? Tem intervalo. Sim. Você tá parecendo um amigo que eu conheço. Sim. Não, assim não pode ser. Você vai deixar eu falar ou não vai deixar eu falar? Não, se você não tivesse me interrompido quando eu comecei a falar, eu deixaria falar. Eu deixaria você falar, mas você está muito alterado. Não estou alterado, eu só estou surpreso, estou pasmado. Não comece nervoso no programa, Chico. Não estou nervoso, pelo contrário, até que calmo. Mas faz o seguinte, eu passo a palavra, pronto. Eu vou fazer o seguinte, vamos tirar um para o ímpar. Para. Ímpar? Ganhei. Eu comando a mesa. Agora, Chico, você só fala agora no final do terceiro gol. Mas nós dois apresentamos, né? Sem discussão, está tumultuado o programa hoje. Olha, professor, cortaram meu microfone. Ô, professor, valeu, professor. Bem, então agora eu comando a mesa. Bom, eu passo a bola agora para o primo de Chico, Lang. Meu amigo Chico Stang. Chico Stang. O seu destaque inicial. Boa noite. Vou dizer um negócio pra vocês. O Guga não é tudo isso, não. Não é. Porque quando ele bate na bolinha, ele até geme. Mas não sente prazer, não. E vou dizer mais. O Guga só tá em primeiro lugar porque o resto aqui tá atrás. Essa que é a grande verdade. Calma, Chico. Vamos falar de futebol. F-U-T-E-B-O-L. Futebol. Fale mais o que teremos hoje no programa. Hoje, além das atrações, teremos comercial, intervalo e muito merchandising. Não percam a torrada que vale. Calma, Chico. Você não leu a pauta. Vamos aos nossos convidados de hoje. Estão aqui Chico Stang. Pausa. Fernando Soneca, o locutor. Fernando Soneca. Celso Escabroso, da Gaveta Esportiva. Reportagens de Wagner Laranja Lima. Presidente do Corinthians, Alberto Dolich. Alberto Dolich. É verdade. O técnico Vanderlei Luxemburgo. O estrategista. Vou falar agora do caso Rogério Ceni. Ele fica ou não fica no São Paulo? Fica ou não fica, interrogação? O Rogério Ceni, eu sei lá. Mas o Guga é conversa pra boi dormir. Porque o Guga só joga bem em quadra de terra. Quero ver ele jogar bem na água. Essa que é a verdade. 15 a 0. Calma aí, Chico. Agora eu quero a opinião dele. Celso Escabroso, da Gaveta Esportiva. Bem, não é por aí. Discordo totalmente do Chico. Acho que o Chico viajou na maionese. Discordo de você também, Provolone. Ah, discordo de mim. Porque o Guga não é apenas um jogador de tênis. Ele é também um tenista. E pelo menos eu penso assim. Ô Celso, vou te dizer um negócio. Celso Escabroso, pare de gastar a verba do programa pra passar gel no seu cabelo, viu? E pare de aparar as costeletas. Pare de aparar as costeletas. Não fale mal das minhas costeletas. Bem, vamos falar agora de Corinthians. Boa noite, presidente do Alit. É, boa noite a todos vocês. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Chico Lang. Boa noite. Prazer. Tô sentindo falta do Avalone aqui na mesa. Mas tudo bem. Bem, amigos da mesa. Bom, chega de coisas. Bom, chega de firulas. Diga as novidades do timão do Alit. Vocês não iam contratar o Córdoba? O que aconteceu? Interrogação. Bem, nós fomos até a Argentina. Podia baixar um pouquinho mais ruim? Sim, bem, nós fomos até a Argentina com 5 milhões de dólares na mão, viu, Chico? Do Alit. Sim, prazer. Prazer todo meu. Sim, então foi até a Argentina com 5 milhões de dólares na mão para contratar o Córdoba. Só que, infelizmente, para entender o que o Córdoba falava, tivemos que contratar um intérprete. E como o intérprete cobrou caro, ficamos sem grana para trazer o Córdoba. E ainda tivemos que voltar a pé da Argentina, pois ficamos sem dinheiro de condução. Uma coisa lamentável. Arrependente, do Alit. Bem, Chicos, tem novidades do Corinthians? Bem, na verdade, só um instante que meu celular tá tocando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô, Chico. É Marcelo. Eu tenho uma novidade pra você. Ô Marcelo, eu tô no meio do programa. O bicho tá pegando pro meu lado. Ah não, aquela última notícia eu exagerei um pouco. Mas essa é verdade, ó. Sei, fala logo. Ó, eu descobri, espalha aí pro pessoal. Eu descobri que o Ricardinho, ele joga com uma camisa do Palmeiras por baixo do uniforme. É isso aí. Não me diga. É. E o Vanderlei? O Vanderlei tá saindo agora com uma pedicure. Pedicure. E quando o Brasil perdeu de Honduras, o Vanderlei começou a dar gargalhada, viu? Não é possível. É. E eu descobri quem é o leve trás do grupo. Quem que é? É o nosso motorista. O Paulinho. Ele que é o leve trás. Tá? Tchau, Chico. Depois te ligo pra contar mais. Tchau. Quem era, Chico? Era engano. Vou dizer um negócio. Mais um engano me falou. E o senhor Ricardinho joga com a camisa do Palmeiras por baixo do uniforme do Corinthians. Se é que vocês querem saber. E outras coisas cabeludas que amanhã vai estar no jornal. E vai ter a torrada que vai. Ah, foi engano, Chico. Não me engana que eu gosto, então. Calma, vamos continuar no pique. Peraí que meu celular tá tocando. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Tá bem. Vanderlei, Corinthians. Ô Vanderlei, você é milionário, por que você me liga a cobrar, pô? Foi mal, Chico. Eu quero dizer um negócio pra vocês. Ô Chico. Tô ouvindo. Eu tenho uma notícia bombástica. Eu fiquei sabendo que o Filipão tinha ido numa balada na noite anterior do jogo. Contra o que o Brasil perdeu pra Honduras, né? Você vê que coisa, hein? Que coisa lamentável, né? Onde é que o futebol vai parar, né? Onde é que o futebol vai parar, baralho? Desculpa a agitação, quer dizer. Então, e olha que... Ô, Chico, e olha que balada na Colômbia é pesada, hein? Eu fiz a minha parte, né, de te informar isso aí, quer dizer... Tchau, um abração aí, valeu. Tchau. Que era, Chico? Era telefonista. mesmo, a telefonista. Mas ela me falou barbaridades a respeito do seu Filipão. É isso aí, Filipão. Ah, telefonista, agora entendi de futebol. Ah, muito estranho, muito estranho. Bem, vamos continuando. Peraí, peraí, peraí, que meu celular tá tocando, né? Não! Assim eu vou tá falando. É só cobrar aí. Tá falando. Roberto Duarte, São Paulo. Mas peraí, o senhor tá aqui no programa. Eu sei, estou te ligando aqui debaixo da mesa. Escute uma coisa, ô Chico. Escute um negócio. Fale pra todo mundo que a Rix News faliu. Porque assim a torcida para de me encher o saco com contratações. Câmbio, TKS, desligo. Tchau, tchau. Vem. Quem era, Chico? Era a linha cruzada. Mas eu ouvi na linha cruzada que a Rix foi pro brejo. A Rix foi pro brejo. Bem, agora chega aí, desliga o celular. Bem, peraí, tá tocando de novo. O Chico viu. Não, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Alô? Alô, seu Paulo Nunes! A casa caiu pra você! Volta pro Chiqueirão, seu vacilão! Fica esperto! Aqui não é o Paulo Nunes, não. Você ligou errado. Puxa, foi mal então. Desculpa, então. Chico, desliga o telefone agora. Vamos falar agora de seleção, pelo amor de Deus. Seleção. Desliga esse celular, pelo amor de Deus. A seleção pra mim não tem mais amor à camisa. Mas tanto é que no final do jogo todos os jogadores trocam ela contra os jogadores. Isso é falta de amor à camisa. Por falar em seleção, vamos agora a uma matéria polêmica com o nosso repórter Wagner Laranja Lima. Acompanhe. Nosso futebol anda mesmo mal das pernas? Seria bom ou não seria bom o Brasil ficar fora da Copa? Como o Peru? Ou o Peru é que não pode ficar de fora? Não, ô Wagner, faça a bandeira no bicho. Ô Wagner, diz o seguinte, nosso futebol anda mesmo mal das pernas, sem trocação? Viram a receita? Se você quer ver Peru de fora, aluga um filme pornô. Escalação. Chico Stang, fale de seleção. Chico Stang. Tá certo, vou falar de seleção. A seleção pra mim tá que nem o Guga. Não joga nada na grama. Tá que nem o Guga. Por isso que fugiu de Wimbledon. 20-0, essa torrada que vai. Estou aqui com o Giba! Giba aí! Grande Giba! Chega de exaltação, por favor. Vamos acalmar os nervos. Bem, depois de ser campeão, quais são os seus planos para o futuro, Giba? Eu gostaria de dizer aqui que eu vou abrir uma clínica para broxa. Mas por que isso, Giba? É porque se eu conseguir fazer o Eti subir, posso fazer subir qualquer coisa. É verdade, palmas para Giba! Boa, Giba! Beleza, esse agora, lances polêmicos. Esse jogo foi do mês passado, mas é importante aqui. Está dando um prrr, é só no meu fone. Bem, lance polêmico. Esse lance aqui, ó, Chico. Diga. Esse lance aqui, foi corner ou foi escanteio? Interrogação. Eu acho o seguinte, que foi um tiro esquinado. 1-0, vai anotando. 1-0 esquinado. Esquinado, tiro esquinado. Sombra. Sua opinião? Pra mim foi corner. Corner. 2-0. 2-0. Sua opinião, Benjamin? Pra mim foi um tiro esquinado. 3-0? 3-0. Pra corner? Pra corner. Esquinado, corner. Esquinado, corner. Mano. Foi escanteio, mano. 3-1. RG. Ah, tiro esquinado. 4-1 pra esquinado. É realmente um tiro esquinado, é. 5-1 pra esquinado. Domênico Gato. Tiro esquinado, bateu na perna do jogador e foi tiro esquinado. 6-1 pra esquinado. A minha opinião, não foi esquinado, foi corner. E tá decidido, foi corner. Ah, você não pode isso. Desculpa, eu sou convidado. O senhor não pode seguir a opinião de todos? Segundo lance polêmico, foi tiro de meta ou o goleiro chutou de Alegre? Interrogação. Sua opinião, Sombra? Tiro de meta. 1-0, tiro de meta. Benjamin. O goleiro chutou de Alegre. 1-1. Goleiro chutou de Alegre também. 2-1. RG? Tiro de meta. 3-1, quanto? 2-2. O goleiro chutou de Alegre, ué. 3-2. 3-2 Alegre. Não, o goleiro chutou de Alegre. O que, que é isso? 4-2, chutou de Alegre. Já votou, Chico? Não, ainda não. Posso votar ou não posso? Pode, pode. Mas no pique. No pique? É. Esse goleiro é gay, chutou de Alegre. Posição? Boa. 5-2, chutou de Alegre. Na minha opinião, não chutou de Alegre. Sabia o que estava fazendo? Tiro de meta. Está decidido, tiro de meta. Espera um pouquinho, mas espera aí. Espera aí. Está 5-2. Você está dizendo que está decidindo que é tiro de meta? Não é assim. Calma, agora faz o merchan. Calma, Chico. Não, espera aí, mas depois vamos voltar ao assunto. E gol! Depois, Soneca, o gol também. Vamos falar agora de calçados. Pé na jaca. Calçados, pé na jaca? É. Vamos falar agora de calçados de polão. Se sua mulher é sapatão, dê pra ela os calçados de polão. Vem nos números 48, 53,5. 51,5. É 58,5. Pois tem um meio ponto e meia sola. Por isso metade é calçada e a outra metade fica de fora. Fazer o quê? Os calçados de pulão podem ser usados na praia, pois são uma verdadeira prancha de surf. Os de pulão são os legítimos sapatos italianos. Quer ver? Pergunta a eles: como está aí meu sapato que te voglio tanto bene? E eles respondem: grazie, buongiorno, Giuliana, amore mio. Os de pulão são os legítimos sapatos de couro, Chico? São, acho que sim, é claro. É, porque quando uma mulher, quando a sua mulher passar, todos vão gritar em couro: olha, tô chegando o sapatão, hein, gente. Não faz mal. Faça como Calça Heller e Martina Navratilova, que largou o tênis pra ficar com o sapatão. Sapatão que é sapatão, só usa de pulão, exclamação. Terminando mais um mês, oval. Vai pagar, né? Só que eu não falei nada, mas falou nada. Agora vamos pro intervalo, Chico.